hoje somente o que resta em nossa periferia. Um confronto que põe perigo em nossas vidas. Trocar de tiro, armamento, é polícia e bandido. Sair à noite não dá, até mesmo ser confundido. Um corre, corre danado, estamos ameaçados. Todas as portas e janelas, as 11 estão fechadas. Mas quem matou, quem morreu, isso é natural. Mais uma vez lá está, destaque rádio, jornal. Perseguição na favela, policial atingido. Tomou 2 tiros no peito, pá, outro no ouvido. A violência crescendo entre os adolescentes. Matam por nada ladrão, por boot velho corrente. Apenas 2, 3 reais pode custar sua vida. Tem o céu e o inferno e o mundo do crime. Só paradagem errada, outros calibre pesado. Não sei pra onde correr, não sei mais o que eu faço. Meu pente tá carregado, é só palavra forte. A minha arma é palavra, pô, sou um cara de sorte. Não preciso esconder, atrás de um 38ão. Carrego Jesus no peito, a fé, a paz, união. Se estiver me ouvindo, cante bem alto comigo. Trocar vingança por paz e seu calibre por isso. Um dia de paz, imploramos a Deus. Só um dia de paz a todos os filhos seus. O que será nossas vidas na periferia? O que seremos, irmão, sem ter paz e alegria? Um dia de paz, imploramos a Deus. Só um dia de paz a todos os filhos seus. O que será nossas vidas na periferia? O que seremos, irmão, sem ter paz e alegria? Sem paz na periferia, confesso, não somos nada. Mas sei que passo a passo vencemos essas paradas. Fuzil, metranca, escopeta, 9mm de ferro. A tinta da minha caneta não leva ao cemitério. Eu faço sua mãe chorar das tristes cenas do crime. Perder o filho não dá, pois tenha fé, acredite. Deus tá chorando por mim, também chorou por você. Com muito amor fez o mundo e eu lhe pergunto pra quê. Fizemos a violência, inventamos a droga. A paz ficou esquecida, a morte aqui virou moda. Deus nos deu a inteligência para viver a harmonia, mas usam elas apenas para lutar contra as vidas. Fizeram armas de fogo, inventaram as guerras, bombas de lacrimogêneo e nas favelas miséria. Com isso o pobre sofre, não dá pra ficar parado. Eu vou ver tudo acabar aqui de braços cruzados. Sim, o Senhor dos Senhores morreu de braços abertos. Eu vou seguir o exemplo, trazer a paz pra favela. Um dia de paz, imploramos a Deus. Só um dia de paz a todos os filhos seus. O que será nossas vidas na periferia? O que seremos, irmão, sem ter paz e alegria? Um dia de paz, imploramos a Deus. Só um dia de paz a todos os filhos seus. O que será nossas vidas na periferia? O que seremos, irmão, sem ter paz e alegria? Trazer a paz pra periferia, este é o meu grande sonho. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Com o microfone na mão, sempre falando de paz. Sou porta-voz da favela, mostrando como se faz. Passando preso no branco, é, fato por fato. A facção aumentando, não sei mais o que eu faço. Contando a história da terra com todas as graças do céu. A realidade do gueto aqui passo no papel. Cantando em forma de rap pra te fazer entender. A vida é bela, irmão, mas pra quem sabe viver. Minha segurança de vida é garantida por Deus. O seu calibre não é nada pra aquele que já morreu. Pois não te livra da morte se sua hora chegar. Grave isso com atenção, se a consciência pesar. A ideia é de graça, só escute quem quiser. Não é conselho nem nada, pode crer, bota fé. Me dá licença então, preciso se retirar. Um salve a todos, manos, um dia chegamos lá. Um dia de paz, imploramos a Deus. Só um dia de paz a todos os filhos seus. O que será nossas vidas na periferia? O que seremos, irmão, sem ter paz e alegria? Um dia de paz, imploramos a Deus. Só um dia de paz a todos os filhos seus. O que será nossas vidas na periferia? O que seremos, irmão, sem ter paz e alegria?